Muito prazer, vim pra mim apresentar. Cê me conhece, mas eu insisto em falar. São três funções que eu vim para fazer. Tu me ajuda e eu ajudo você. O que me deixa mais feliz e satisfeito é quando te vejo caído morto com vários tiros no peito. É só mais um dos que visita minha casa. O sofrimento aqui não cessa, não para. Da sua boca sai palavra sem pudor. Baixa escalão, palavrão, mas eu gosto. Morou? Ah, hoje eu vim te detonar. Acabar com a tua vida, te prejudicar. Matar, roubar e destruir é minha função. Te mostrar outro caminho que não seja a salvação. Eu sou cruel, sou mau, sou decaído. Eu fui mocinho e hoje eu sou bandido. O Criador me deu de tudo que eu queria, mas nesse livre arbítrio usei sabedoria. Que saber e sei bem mais que o Criador. Ó, e lá do alto ele me jogou. Você vai ver, tu se ajoelha e me adora e eu detono você. O que fazer quando o juízo chega? No cabeça sei que vão rolar. Você vai ver, tu se ajoelha e me adora e eu detono você. O que fazer quando o juízo chega? No cabeça sei que vão rolar. Eu programava ser o maior, crescer e ficar bom. O louvor eu ministrava, era o meu dom. Eu comandava uma terça parte angelical. Eu era música, simplesmente fenomenal. No coração quis ser maior do que ele. E o meu trono bem mais alto do que o dele. Pensamento tosco de quem tem cabeça fraca. Com um estralar de dedos ele me mata. Que ele é misericordioso, eu sei. Na terra, no céu ele manda, no inferno eu sou rei. Lá do alto fui jogado no mundo, sou adorado. Pai da mentira, como quiser, eu sou chamado. Eu tô com você, muito prazer, vim te atormentar. Vou te mostrar o que é curtição, vou te matar. Todos que eu puder levar comigo, eu vou levar. Raciocina, olha os acontecimentos, o fim se aproxima. Hoje é droga, dinheiro fácil, essa é minha tática. No começo é curtição, pensar que não, cê tá na bala. Você não me conhece, mas eu conheço você. Beuzebu, diabo, muito prazer. Você vai ver, tu se ajoelha e me adora e eu detono você. O que fazer quando o juízo chega? No cabeça sei que vão rolar. Você vai ver, tu se ajoelha e me adora e eu detono você. O que fazer quando o juízo chega? No cabeça sei que vão rolar. Eu tô ligado que tu sempre cola na banca. Ninguém tá aqui sacudindo uma bandeira branca. Sei também que te chamam de Satanás. Você não deve pra mim não, louco, viu? Cê deve é pro meu pai. Mexeu com cara errado e na hora errada. Preparou pra você mesmo sua cilada. Que nada, autoridade foi me dada. Tu é vacilão, não tem nem a chave da sua casa. Mais dia, menos dia, Jesus está voltando. Caminhando, deslizando entre as nuvens, tá chegando. A trombeta vai soar, as almas vão voar. Os seus demônios novamente vão rastejar. Você vai me tentar, louco pra eu ficar. Mas eu tô firme sobre a rocha, não vou vacilar. Os meus pecados só quem pode julgar é Deus. Eu sou o príncipe guerreiro, não sou um plebeu. A minha mente aqui já tá engatilhada, toda preparada com a rima já entrelaçada. Cordão de três dobras, migalhas não são sobras que caem da mesa do Senhor pra fazer a obra. Mas aí, ajoelhar jamais, prostrado em sua frente te adorar jamais. Eu sou a imagem e semelhança do meu pai fião, e você é só um anjo na escuridão.